sente com ela no meu cafofo, você vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Na hora se acabar, e fogo não nego, também não arrego. Bora, bora, bora, bora, bora se entrosar. Bora, bora, bora, bora, bora se fregar. Bora, bora, bora, bora, se acabar, neném, só no ralo rolar. Você vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Na hora se acabar, e fogo no nego, também não arrego.